Vem pro show do Intersom, o verdadeiro representante de Curuçá, e você sabe disso. Já! Bora, Nicolau! No meu canto, tamo na área! Festa Link Viagra! E a gente chegando pra galera tocar, meu irmão! No meu canto, aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, música e som, é o poderoso cobra! Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, música e som, é o poderoso cobra! Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, música e som, é o poderoso cobra! Aí eu vou curtir, vou agitar, luxuoso, música e som, é o poderoso cobra! Cobrinho aqui ao lado, parceiro Cobrinho, toda a galera aí, ó. Esse é parceiro nosso, Nick Biaga, aqui supervisionando no comando aqui ao lado. Obrigado, Cobrinha, parceiragem de longas datas. Tamo junto, meu irmão. Você vai curtir os melhores sucessos. No arrasta, povão, arrastando. Ô, Zazinho, cuidado, Zazinho. Você vai voar no águia. Puta que pariu. Vou no pop. E vou fazer o S. Com DJ Alisson. E Juninho Pop. Tô no águia. Tô no águia. Intersom de Curuçá. No comando, o DJ Nation, colocando as batidas no ponto certo. César da Eletrolás, obrigado, César. Você e toda a galera aqui da produção, tá todo mundo na área. Tamo junto, meu irmão. Já regaçando as mangas, meu irmão. Como é que é? Manda aí, NSYNC, sucesso. Porra, bicho. Quem me acordou, velho? Ela já sabe o que é o amor. Toda a galera do Complexo da TF está aqui com a gente. Obrigado a todo mundo curtindo hoje. Festando aqui, minha águia. Ela só sabe. Tamo junto, meu irmão. Vai, vai, vai, vai. Obrigado, Eletrolagem, aqui no comando, bem na frente da área. É muito chope, meu irmão. Era uma menina, só uma menina de um pouco mais. O quê? De 16. Eu apaixonei outra vez. Mas era uma menina só, uma menina de um pouco mais de 16. Fala, Milena! Te segura aí, meu irmão! Intersom. Zezinho Lima, lá de Castanha. Já! DJ Ney. Parceiro Davi, Rico Mano, os caras, todos do Arraial. Aqui com a gente, obrigado, Davi, tá todo mundo na área. Todo mundo na área. Pode crer, meu irmão, festa do Igbe Águia chegou. Vai. Cebolinha no comando. Vamos esconder os celulares. É, Formigão! Cobrinha que deu a dica aqui, o Cobrinha. E nada a ver com isso, olha. Pô, qual é, meu irmão? Me tirando? O Arrebentando Pará. Passa a lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Professor Carlos aqui com a gente, obrigado, professor. Patrocinador da festa da Igbe Águia. Aqui com o irmão, meu professor. Juninho, Juninho Show. Jojão, não chega, Jojão, gente aqui ao lado. Agora! Agora! Falando com a gente, troféu Minha por álcool. Um abraço pra vocês, está todo mundo na área! Isso aqui é pra ideia, meu irmão. Lembro de você. Quando sinto seu cheiro, uma vontade tão grande desperta um desejo. Até parece mentira, mas ainda te... Rapaziada do Tapanã, parabeniza! Tony Igbe Águia! Festaço, meu irmão! galera do Tapanã por ali, tá todo mundo curtindo. Obrigado, galera do Tapanã. Um abraço pra vocês. Tá todo mundo na área. Eu te peço uma chance pra dizer. Gente, quem achou uma chave do Mamoto 150, trazer aqui pra gente, por gentileza, aqui, tá bom? Por favor. Quero saber do café já, pô. Onde está você? Eu tô em casa, pô. Tu sabe, pô. Já tomou uma com a galera ali. Baby, baby, você tem que me explicar o que eu te fiz pra você me abandonar. Se alguém te disse alguma coisa, me desfogo, pois a raiva que eu estou no... A gente, se tiver algum mototáxi na festa, não chega aqui na portaria. A pasta fim sai fora já, viu? De Coraci, lá da Amazonex. Tá aqui com a gente também, todo mundo. Valeu, toda a galera de Coraci. Lá do meu setor, da Vila Sorriso, meu irmão. Já! Galo Cordeiro de Farinhas aqui com a gente também. Obrigado, toda a galera do Cordeiro. Gente, quem achou a chave de uma moto, trazer aqui pra gente, você vai ganhar um pacote de cerveja, tá bom? Que isso, rapaz? Que piague ali na cabeça do Lourinho, rapaz. Cabeça do Anderson já. Anderson, que isso? Já acharam a chave, meu irmão. Falou em pacote, meu irmão. Deram a chave que não era nem da moto, Serra, só pra ganhar o pacote. Bora, Zezinho! Bora pagar a roupa, filha da mãe! Que horas tem, doido? Aqui com a gente tá todo mundo na área! Na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, um novo príncipe, o som vai rolar. Vim só pra te dizer. Puta que pariu. Só penso em você. Meu águia de fogo. Já. Na equipe TF. Intersom, o arrebentão. Não tô ligado, tô ligado. Meu coração é super pop TF. Essa galera. Já até desliguei o celular já, mano. Dias, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. TF. Meu coração é super pop TF. Essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho. Chegando com o Betinho e o Josimar. Passa parceiro Davi, meu amigo Léo Lima, ninguém comanda os caras doidos do Arraial, tá todo mundo na área! Tchau, tchau! Galera do Tampanã! Banda 00. Festão da equipe Águia! Quero Cordeiro de Farias por ali também. Obrigado, sou ligado do Cordeiro. Tamo junto hoje pra galera! Sei, foi sem querer, magoei você. Pedreiros do PT. Meu amigo Jair, Jairzinho, Simone, Joyce, Gilmara, João, Paulinho, toda a galera. Tá aqui no Interson, fechando que viaja. Já, já, já. Eu sempre relembro. Parceiro Igor aqui com a gente, obrigado, Igor. Que viaja. Tomando todas, meu irmão. Pode crer, pode crer, pode crer. Pode crer. Cobrinha aqui ao lado. Vai devagar, filho. Nicolás. Estabacou. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Eu quero mais. Família Palmeiras. 30 pacotes de cerveja, tá todo mundo na área! Valeu! Carinho, um abraço, me dá, por favor, no meu rosto. Sabe que é nós, hein? Tu tá do lado certo, já te falei já. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Porra, meu irmão! Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Já, já, já, já! Puro desejo. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Equipe Bronco, 36 pacotes de cerveja. Tá todo mundo na área. Mundo na área. Bandeirado, Pipoca, Raia, Formigão. Ô, seleção da equipe Águia, meu irmão. Você olha em mim também. Puta que... Quero tapanão por aí, tá todo mundo curtindo, meu irmão. Quero Cordeiro também por aí, tá todo mundo na área, vai de greve. Muito bom, conectando sucesso. Ei, vai, olha pra mim. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. E a gente abraça muito a galera de Coraci, viu, gente? As pessoas que vieram lá pra curtir a equipe Águia.

boneco dá valor. 007. Intenção Eletrolite. Festão da Guibiaga. Bora pro álcool. A toda a rapaziada aqui com a gente. Obrigado, toda a galera. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Mas quem me dera, posta fotos juntos, contate já era. Deus me livre, mas quem me dera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Intersom, o arrebentão de Curuçá. Banda 007. Tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. É que agora eu só pensei em você. Não é que eu esteja. Equipe Águia de Santo Antônio de Magalhães Barata. Eu não quero ninguém, mas se você quiser, eu quero. Dormir de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre, mas quem me dera, posta fotos juntos, contate já era. Deus me livre, mas quem me dera, eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, como é que é? Banda QM. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Dançando a galera do Tapanã por ali, ó. Quando você dizia, na moral, vou desligar porque. Quem é do Arraial aqui com a gente? Obrigado, galera do Arraial. Tamo junto, hein? A gente foi se envolvendo. Pode crer. Perdendo medo. Electrolite pro álcool. Tá todo mundo na área. Todo mundo na área. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu. Bora, cobrinha. É uma ciumeira. Que piega! Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Equipe Águia de Santo Antônio. Amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que. Eita, Zezinho! A sua boca. Pai Dega, segunda-feira, meu irmão. Por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Banda QM. Gabriel. Deixa de ligar aqui, pai. E a gente foi se envolver. Deixa de ligar, pode deixar de ligar. Você não vai ter condições de tocar, pô. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. É uma ciumeira. Desliga o telão aí, produção. Desliga aí. Tá bom que eu aceitei por um instante. Aí. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca.

fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no Skippy Ike aqui com a gente. O balde até a tampa, meu irmão. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar. Bora, cobrinha! Agora mesmo. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro no céu. Pronto, a galera! Com a galera! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Chora não. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Chora, pai. Usar mais desse falso amor. Já! Já feri um de nós dois. Não me leve. Não me leve a mal. Não quero nem voltar. Passei da hora dormindo hoje, bicho. Fantasia não. Também tá amanhecido desde sexta. Aí é foda. Não vou permitir. Daqui a pouquinho vou pra lá. Tô nem vendo, meu irmão. Quero um amor assim. Não vou permitir. Daqui pra lá. Ouvir. Pronto, fechou. Tamo junto. Assim, não vou permitir. Não, eu não quero. Essa aqui eu dou valor. Bora, Santo Antônio. Hello, hello, estou aqui. Aqui. Saiba essa saudade de você. Tá sentindo? Tá doendo em mim. Pai Dega, meu irmão. Hello, hello. Aqui, saiba essa saudade de você. Vai! Tá doendo, hein? Cara de coração, meu irmão! No alto da serra. Quero tapanã. Obrigado pro álcool, galera. Essa canção. Lá do Arraial, tá todo mundo lá! Todo mundo lá! Pra não falar. Festuda em Biaga, meu irmão! Que nas asas do meu pensamento. Cara de coração, meu irmão. Obrigado da Amazonex. Os parceiros nossos, obrigado, galera. Todos os caras estão aqui com a gente. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. Chora, amor doce. Parceiro Cleitinho do Marex, a galera do Palmeiras. Tá aqui com a gente, obrigado a toda a galera do Palmeiras. Equipe Palmeiras, 30 pacotes de gelada, meu irmão. Segura! Vou tocar a galera de coração, vou tocar já, viu? Eu fiz essa. Na próxima sequência eu viro pra de vocês aí. Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. A gente recebe a galera da Rua Nova. Chuva fina. Amanhecendo na Griáguia. Obrigado a todos vocês da Rua Nova. Com essa minha insensatez, fica comigo de vez. Sábado passado o Eletrolite estava lá na Rua Nova fazendo a festa pra galera, hein? Não, não vai embora. Eletrolite, um abraço pra vocês aí. Não leve o meu sonho azul. A minha alma só. Nosso presidente Fartura. Valeu! Doce amor. Não, não vai embora. Não leve o meu sonho azul. Bora, boneco! Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. Chorei, não imaginei que um dia fosse solteira assim. O Inter som tocou. E o seu amor se acabou. É no tapanã. Tudo em mim mudou no momento em que você me... Bora pra dar sono não. Chorei, já tem garapé. Por você, meu bem, como nunca chorei por ninguém. Bora pro alto. Chorei. Segura. Não imaginei que um dia você sofrerá assim. E o Whindersson tocou. E o seu amor se acabou. Cobrinha, foi tão ruim. Vou tomar uma. Bora, meu. Com você, tô contigo. Não poder te abraçar. Meu grande. Tu botou a conta você, hoje. Meu amor. Tô no teu setor. Tô minha vida fica, por favor. É besouro, pô. És feita pra mim. Não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Já! Olha pra mim. Zezinho, porque tu bebe, viu, bicho? Puta que pariu, meu irmão. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti... Equipe Viagueia! Foi tão ruim, eu também chorei. Quando? Quando a gente se deixou. Olha aí! Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Interson. Foi tão ruim. Interson. DJ Ney Show. Ele diz amor e não vai mais terminar. Toma mais uma! Eu não sei por onde começar. Meu diário, tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro. Parceiro Marcelo, obrigado Marcelo, um abraço pra você. Até a galera curtindo o Interson, valeu! Chora comigo, quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Obrigado União, campeão da Rocaba Rural. Bicampeão, a galera que tá aqui com a gente. Um abraço pra vocês, tá todo mundo na área, valeu galera! Juro nunca mais vou me apaixonar. Me iludi, amor. E estou sofrendo. Bora dançar! Vamos lá! Equipe Águia de Santo Antônio de Magalhães Barata. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há, não há lugar pra nós. Não há. Equipe Águia de Santo Antônio. Já fui no jogo frágil, eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há. Gente, só avisando a galera que a moça deixou uma melissa em cima da mesa aí. Não há. E ela tá procurando a melissa aí. A gente encontrou a melissa, eu vou devolver pra ela aí, tá bom? Por gentileza. Tapando, agradece aí. Tudo na voz, Negue Biaguia. Sucesso, festão de... Hoje tem mais, hein? Hoje tem mais pra galera. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Ô, Nicolau. Eu não consigo mais viver longe de ti. Uma chegadinha aqui, só pra resolver a onda. Não há um lugar pra nós. Intersom e Lojas Santa Fé, as verdadeiras tradições de Curuçá, jamais serão esquecidas.